ficar triste. Quando bateu umas 5:30 da tarde, eu vou sentir a segunda soprando aqui no meu cangote. Meu cangote. Provavelmente eu já vou estar cansado e bebido. Quem sabe até telefonado, ou quem sabe atendido. Algum telefonema de um dos meus velhos amigos que bebem cativos no mesmo instante que eu. Me perguntando, nego, e esse finzinho de tarde? Se eu minto ou no caso se eu diga a verdade, acho que ainda tenho 5 contos aqui no meu bolso. No meu bolso. E como eu sou em mais um de um vício viciado, vou ter que decidir então se eu bebo ou se eu trago. Como eu já tenho.